Box Papa Golf, correto, apenas confirmando a rota do plano, é Upper Whisky 58. Chame, tá livre acionamento, chame a torre 11895 para o táxi. Kinegar 1014, qual é o POB? Zero cinco, ok, 1895 para o táxi. Alô, para o táxi. O tá 3201, estamos com 153 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Guarulhos. Tá livre o táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro no 013. Chame 11895 quando pronto para a decolagem. Rota 3201. Alfa, 5-4, libere a direita, prossiga na Alfa e chame antes da taxiway Juliette. Quem vai liberar a próxima direita, Alfa, antes da Juliette, chamarei do ano 607. Rob, localizador. 2000, chama na localizadora, 897. Salvador, é web 717. Prossiga, 5717. Apenas de confirmação, é nosso comando, está válido aí? É, o horário que eu tenho aqui é para 7h45, então ele permanece válido até as 8h30. Agora são 7h55 ainda. Maravilha, já a gente chama aí. Ok. O web 5717, é, por gentileza, chame o solo 121.9 quando pronto, a partir de agora, ok? 9, será que é pronto? 3.000 pés, 1013, rota 3517. Peguei 517, ok. Fox Papa Golf, chame a torre pro táxi. Fox Papa Golf, livre o táxi, chama para ingresso na 17. 07, ok. Mas, pô, Rotinha, tá 3201, ponto 701, pronto. É, 10. 3201, tá livre a linha decolada 10, vento 020 graus, 2 nós. Livre a linha decolada 10, tá 3201. Aproximando da Juliette, economia 07. 014, sob vetoração para final ILS, mantenha presente para o limite ao lote. Para 2014, mantenha a proa, limite ao lote. Controle de Salvador, 35316, bom dia. 5316, passou a identificação desse no tempo 4000, direto ponto, fiz o lote. 4003, direto ponto, 5316. Controle Salvador, boa noite, agora o presidente da 05, essa identificação. Já se mantém a 050, vigilância radar. Identificou, desce para o 050, voo na 605. 3536, nomeia, voo apelo, da presente. Não, negativo. 3536, nomeia, voo apelo. Voo apelo, 53, 16. Objet 5808, passa 160, Recife. Em 126, decimal 0, bom dia. 5808, passa 160, Recife. Em 1260, bom dia. 260, bom dia, 5808. Vitor Alfalfa, qual seria a radial ideal de saída? 9, controle 1, 998, bom voo. 998, bom. Salvador, TAM 3201. 201, bom dia, vigilância. Se tiver com fome autorizado. Conforme. T215, o Vitor Alfalfa, pronto, cópia. Da pista 17, curva direita, saída Coral. 199, decimal 85022. AD Livacional chamando a torre pro táxi, a torre na frequência 118.95, confirmando a saída Coral. Vai, obrigado, são 3201. Chama a torre quando pronto pro táxi. Visual total 9910. Gente, completa LS agora de transferência. Boa noite 97, 1,5 externo, torre 118, decimal 62. 18,62, bom dia. Corrigindo 118,95. 9. Para a decolagem. Estou em Salvador, bom dia, gol 897, final da 10. Bom dia, gol no 897, livre pouso no zero, vento variável 2 nós. Autorizado, pouso no zero, vento variável 897. passando para o táxi 179, 3:40, Galeão. Sabe o que é que é? 2014, confirmando 118.95, em liberdade. Afirmativo 1895, 1014, TAM 3171. Agora 3 quilos do externo. Tente soltar o 9910, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. É, na sua escuta. Seguinte 53 no meio, indicado. 309, 53 no meio. Isso, reduza para 220. Reduzindo 220, 53 no meio. Seguinte 53 no meio, vetoração radar sequenciamento, curva direita proa 195, limite ao bote. Direita proa 195, limite ao localizador, 53 no meio. Sol de Papa Golf, livre decolagem imediata, pista no 7, o vento variável 2 nós. Sete, solo 04, direito 1219, bom dia. Direito 1219, bom dia. Eu livre em aliança, reportar estabilizado, dando 5 no pé. Salvador, bom dia, do Gol 897, Livana Fox, está na sua escuta. Gol 897, prossiga via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 897. Nós. Teve pouso, 9910, baixa gravada. Bom dia. 5-1, bom dia, obrigado. Oh, controle, Salvador, muito bom dia de Papatango, Fox, Papagolf. Fox 2, Papagolf, bom dia, mantenha 380, vigilante conforme autorizado. 380, Nadael, paciente. Livre da restrição em pelo. Livre da restrição em pelo, tá? 3517. Descendo para 2000. 3171, na Lima, tem pistão no zero. Na Lima tem 1 no zero, tá? 3171. Pode copiar. Aguarda, tá sentindo a informação Golf, é Pucaru? Aí. Obrigado. Salo 07, direito 1219, boa tarde. Direito 219, bom dia, Natal Nascimento. Bom dia. Trolho Gol na minha 05, ocorrido 060 para o 050. 3153, bom dia. Esse mantenha 060, chega da Golf. Identifique, vigilância. Alfa e Kilo, tá lindo. E Alfa e Kilo pro Pátio 3, posição 8, total 997. 150, chão estabilizado. Foi pro 5316? Correto, foi. Então tá à esquerda, 150, vai botar no localizador, 10 para 2000. Inicialmente, desse mantém 3000, 1014. 3014, no 5316. 0, abre o ISC 58, decola da pista 10, curvando à esquerda, no perfil Pucaru. 198, controle de saída 5042, já transponder, TAN 3890. Correto, chame pronto, TAN 3890. Chamarei. Mantenha 060, chegada bom. 060, bom, TAN 3890. 1605, desse mantém 4000, altímetro 1014, gol 1605. 4000, agitado 1094, o gol 1065. TAN 3517, 2 milhas do externo, torre 118, 95. 1895, TAN 3517. Estabilizador, 5316. IVLS, informe estabilizado no glide. Tomara no glide, 5316. 1605, vetor, frequenciamento, mantenha presente para o limite ao lock. Esse mantenha 2014. Ou Bonomia 05. Mantenha presente pro alimentado pro localizador Bonomia 05. Mantido, desce, mantém 2014. 2000, estado 2014, Bonomia 05. Salvador, bom dia, TAN 3171. 3171, bom dia, vigilância, prossiga conforme autorizado. 3171. Conforme autorizado, vigilância, TAN 3171. 3153, décimo tem 3000 com 1014. 3153, décimo tem 3000 1014. 3000 com 1014 da denúncia. O estacionamento do Gol está autorizado, seu pushback. Pode a passagem do Gol para parqueamento 9, autorizado é 797, condenado. 251 no Golf. 353 no meia, Duna, torre 118-95, bom dia. 118-95, 53 no meia. Bom, no 605, esquerda para o 140, livre LS, chame estabilizado. Esquerda no 40, chame estabilizado, reparto, Guaraná 05. 153 no meia. Alfa, Alfa, Alimentando 7, salas 12, direita 1219, bom dia. Direita 1219, tá 3517, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Eu tenho 357, livro 1. 357, reporte antes da Taxi Juliette. Reportar antes da Juliette, 357. Web 5722, Brasília, autorizado, 320, peso Luno 7, decola 10, direita, gole, transição fito. Controle Salvador, 119, decimal 8, aciona 5037. Confirme o nível. Faça cheque de equipamento, clareza 2, ok? Reporte para push e acionamento, 5722. Sim, a gente vai fazer o cheque de equipamento, 5722. Agora alto e claro. Sim, a gente. Alfa, Alfa, aguarda a passagem do traço na curta sinal. Aguarde o ingresso, mantenha antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, 3527. Tanta livre até o portão 7, está autorizado o ingresso, pátio 1. Livre para o portão 7, está 3527. Livre da colagem 17, vento variável 19. Cinco, três, um, no meio, fala 1-5, direito, 1-2, 1-9, bom dia. 2-1-9, 5-3-1-6. VIP 5-3-1-6, posição 5 no pátio 3, alfa aqui. 9-8, bom voo. 19-8, muito grato, bom dia. Observe o TAM estacionando no 7, aposta livre, Juliette Alfa, 1895 no ponto de espera. Ajustado 1014, tem um bom voo, 57 no 7 da web. Via Juliette Alfa, tem ponto de espera da 10, no pronto, 29514, web 797, 1014. Tenha um bom dia. Salvador, 5316. 5316, bom dia, prossiga via Alfa aqui no pátio 3. E posição indicada aqui é a 5 do Pat 3. Alfa Kilo, posição 5 do Pat 3. Salvador, bom dia, Gonomia 07 no 05 para autorização, Guarulhos. Gonomia 07, autorizado, Guarulhos 360. Via Peruísp 50, decola pista 10, curva direita, da El Leda Bidev, 119.8, 5053. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, da El Linda Pineve, 5053, o controle é posto 119. Ferretti, pronto no 605. Reportando quando pronto, com o 1607 no Guitar. Paulo Salvador, TAM 3890, posição 08, necessita efetuar o acionamento na posição para depois iniciar o pushback. Afirmativo, está autorizado então, reporte para início do pushback. Autorizado, reporta para início do pushback, está 3890. Solo, bom dia, azul 4149, informação Golf. 4149 para Campinas, aguarde troca. Aguardante, a subida prevista, senhor, por gentileza? Saída será da Euleda Bridge. Obrigado. Torre Web 5717, ponte primeira pronta. Web 5717, ali mantém 10. Ali mantém 5717. 1605, Solos 17, direito 1219, bom dia. Direito 1219, Gonomia 05, bom dia. Decolagem 1-7, livre decolagem 1-0, vento 9. Livre decolagem, 7-1-7. Santos 3-1-5-3, libera da instrução em Belo Vista, em Mantenha 2000, livre LS, informe estabilizado. Desce para 2000, restões, livre LS, informe estabilizado, da 3-1-5-3. Decolada 1-9, controle 1-9-8, bom voo. Bom dia aí, bom serviço, 19-8. Alfa e Juliette, boa na minha versão. Controle, bom dia, UF7-577. Bom dia, vigilância, 5717, direto da EL. Bom, direto da EL, 577. Posição 3, pronto para continuar com acionamento. Autorizado, 5722, chame táxi. Vamos para o táxi, 5722. Solo Salvador, tá 3890, na posição 08, pronto para iniciar o pushback. Aguarde só um instantinho para início do push, 3890. Tem um tráfego da Gol ingressando no pátio para a posição 11. Após passagem do Gol retaguarda, está livre o pushback. Podendo com a equipe de sol. Após a passagem da aeronave da Gol na retaguarda, inicia o pushback, está 3890. Salvador, Gol na 642, autorização Recife, 490, informação Gol. 642, aguarde cópia Recife. Aguarde. Azul 4149, cópia. Siga Azul 4149. Campinas 360, Ape Zulu no 6, decolagem no 0, direita, da El Leda Bridge. Ape Zulu no 6, após conforme plano de voo. 119.8, 50.51 no transponder.